Fala Nutri! A mentoria em prática clínica é um acompanhamento anual para você conseguir lapidar os pilares que são fundamentais e tu conquiste mais segurança quando tu estiver atendendo ou você que já está atendendo e aqui assim consiga trilhar uma carreira de sucesso. Os próximos 12 meses vão ser muito decisivos por tudo que está acontecendo no Brasil. Quem deixar por conta do destino pode ser que acabe a sua carreira daqui a um ano. Ao mesmo tempo, quem estiver acompanhando todo esse processo se desenvolvendo, ficando cada vez mais blindado, pode ter o melhor ano profissional da sua vida. E ó, eu vou estar ao teu lado ao longo de todo esse processo, te guiando, te ajudando e te dando a intensidade correta para tu chegar aos teus objetivos. São 12 encontros comigo ao longo desse ano. A gente vai ter casos clínicos de nutrição esportiva, nutrição clínica, nutrição estética, interpretação de exames laboratoriais, que é uma coisa que eu sei que o nutricionista precisa muito, e mais duas mentorias de casos clínicos que vocês vão trazer para mim e eu vou poder te passar um pouco da minha visão para você realmente dominar a prática clínica. Além disso, a gente vai ter diversos bônus de outras mentorias com profissionais incríveis, falando de mindset, falando de marketing comercial, vendas, tudo para tu aumentar o teu faturamento e também lotar a tua agenda. E olha só, eu mesmo já apliquei diversas técnicas dessa e literalmente tripliquei o que eu faturava aqui no consultório, aqui na minha clínica. Quanto vale, por exemplo, um estudante sair da faculdade e saber que vai ter paciente para atender e que você vai estar preparado para atender? Quanto é que vale para você que é profissional ter mais segurança nos seus atendimentos? Ter mais resultado, isso fazer você aumentar a captação de pacientes, a fidelização de pacientes e aumentar também o teu faturamento. Eu tenho certeza absoluta que o valor disso é muito alto, mas o preço são apenas 12 parcelas de R$145, ou seja, R$4,83 por dia, para tu atender com mais segurança, para tu ter mais técnicas, né, relacionadas a atendimento, para tu aumentar a tua captação de pacientes, fidelização de pacientes e, óbvio, chegar no resultado que você deseja. Vem com o Nutri e vem com esse seleto grupo de nutricionistas de sucesso.